lugar calmo. Respira fundo. Feche os olhos. Visualize seu corpo envolto em uma luz dourada. Você está mais acordado do que nunca. A música é cura. Permita que ela aconteça. E essa aqui é pra te fortalecer, reconectar, pra erguer, pra te levantar. Essa é pra guiar, te acender, pra te elevar. Pra mudar sua vibração, a música sempre foi minha missão. E essa aqui é pra te fortalecer, reconectar, pra erguer, pra te levantar. Essa é pra guiar, te acender, pra te elevar. Vim pra mudar sua vibração, é que a música sempre foi minha missão.